are too big for his bed. Nothing seems to fit. Sou feio, sou espanta, assombração. É tanto bullying, mano, que eu tô com depressão. Nenhuma mina me quer, mas que situação. Sou tão feio que até me acostumei com os não que elas me dão. E só pra cê saber, rapá, minha fama que é rachadela de celular. Que situação delicada, dramática e nem com plástica resolve. Essa minha cara é foda, meu rosto é só espinha negro. Desculpa da minha namorada Maria, cinco dedos. Fica bonito, só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Andar sem camisa uma merda. Olho pro espelho, ele se quebra. Vida amorosa não tenho mais chance. Na escada da vida sou um cadeirante. Sou feio pra sempre, levo umas fora que o tempo. Meu cachorro olha pra mim e ele já se treme. Até tento melhorar. De casa a minha autoestima, não pego ninguém, até penso que sou uma bicha. Aqui tá uma lista de minas que eu dei um fica. É zoeira, porque não falo com mulher e nem tenho amiga. Quem sofre mais opressão no mundo é gente feia. Porque ficar no lado de gente bonita só não chateia. A diferença pro bonito e pro feio, mano, é que o feio é feio. Não tem celular da moda, minha cara parece minha rola. Na minha cara aqui de uma sacola, eu sou mais feio da escola. Não tenho dinheiro, não tenho nada. É por isso que eu não tenho uma namorada. Maquiagem já desisti, minha cara é só espinha. Até parece um abacaxi. Abacaxi. Até tento melhorar, mas nem olho milagroso vai adiantar. Sou eternamente feio, eu só faço é chorar. É chorar. É, tento melhorar, maninho. Opa, e aí, tudo bom? Como é que tá? Olha só, você que viu o vídeo, gostou, vou explicar aqui. Esse vídeo é apenas um personagem, entendeu? Não é eu de verdade. É eu, mas não é eu, né? É um personagem. Um personagem pra você se identificar, né? Pra você que é feio, essas coisas aí. Ou você que tem um amigo feio. Aí você faz o quê? Mostra pro seu amigo feio, aí todo mundo fica feliz. Ou não? Então é isso, pra ajudar, mano, pra ajudar, que isso aqui deu muito trabalho mesmo. Deu muito trabalho. Deixa o like aqui embaixo, velho. Por favor, vai ajudar demais, Eu sei que você não vai deixar, mas deixa aí, cara. E comenta aí embaixo também, cara. Isso vai ser bacana. Vai saber se vocês gostaram da música. Comenta aí que você comenta aí se vocês querem mais vídeos desse tipo, com música, passa, as coisas. E também compartilha esse vídeo. Compartilha, como eu falei, mostra pro seu amigo feio. Compartilha aí se você se identificou. Tem um link aqui embaixo que é a postagem do Facebook. Eu fui lá no Facebook. Você vai lá, compartilha a postagem do Facebook e marca o seu amigo feio. Olha só que loucura. E não esqueça de se inscrever no canal, que vai ser bem bacana, vai ser uma ajuda excelente. Mas quem sabe em 15 mil inscritos, hein? Ai, meu Deus, e assista também os dois últimos vídeos que tu vem aqui, ó. Se inscreva por aqui assim, ó. Essa parte aqui, ó. É isso aí mesmo. Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto. Valeu. É nóis.